eso no va a fregar. Bono 592, boa noite, autorizando táxi de Alfa, quilo parte 3, posição prevista 5 Romeu. Alfa, quilo parte 3, 5 Romeu, Bono 592. Zero, senhora identificação, autorizado voar na produção Vitor 366. Você não tem inscrições para 2500, ajuste 1014. Chamada para o Gol 9044. 9044, desça para 2500, autorizado Renato e recorte estabilizado. 2500, reportado estabilizado, Gol 9044. Portugal 024, call receipt center 126.85. Calma, fora. Vai lá. Olá, boa noite. 3520, Mária. Autorizado voar na produção Vitor 366. Você não tem restrições para 2500, o ajuste 1014 no 094. 592, mantenha a posição, iremos informar isso na hora. Sim, estou mantendo a posição, 592. Bono 868 no 5, autorizado, repostado. autorizado, reporte para o táxi, voo 968. Já informei a infraero, reporte visual para o balizador. Sim, vamos informá-la, muito obrigado. O Salvador, é o voo 968, também não tem operador de vídeo aqui na posição 5. Boa noite, meu hoje irei informar isso, né, Euro? Boa noite, meu hoje irei informar isso, né, Euro? Poxa, aguarda aí o Euro chegar aqui pra gente. Balizador 5 Romeu, boa noite, 9-2, obrigado. Gente, 592, boa noite. Boa. Torre 2895. 2895, voo 9044. Oi, Salvador, bom dia, voo 9044, estabilizada em nave, Ravitor 372. Bom dia, voo 9044, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus com 1 no nós, altímetro no 0 no 4. Lembra, pouso, 1014 no 0 no 4, voo 9044. Salvador, voo 9868, para o responsável chegou aqui, caminhão. Ele pode iniciar o pushback novamente, voo 9868? Afirmo, reporte táxi no 868. Camarada, voo 9868. 44, no solo 32, livre à direita, chame só 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Bom dia, 9044, bom dia, autorizado táxi V Alfa, mantente da Juliette. Alfa vai manter da Juliette, voo 9044. Controle SAM 3520, passando Serra Vitor 366. 3520, completa com a torre em 1895. Para a torre, frequência 118, decimal 95, boa noite, SAM 3520. Saída PUCA, Jamo Caju, aguardando cópia. Guarda PUCA, Jamo Caju. Salvador, eu vou no 868, pronto para o táxi, 182 a bordo, 2 horas e 4 de autonomia, alterna Maceió. Vou no 868, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistão no zero, via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, no voo. Ok, autorizado para o voo 868, táxi via Pátio 1 no Índia, agora no ponto de espera, torre 18195, o ajuste no 0 no 4, obrigado, Alvaragem. De 044, dê passagem ao bonde da companhia, após ingresso da Juliette, portão 190. A passagem ao bonde da companhia, após Juliette, para o portão 190, bom 9044, obrigado. Uno 192, pronto, cópia. Pronto, cópia. Uno 192, autorizado você, que vem aqui no 17, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfeito saída PUCA, Jambo, Caju, aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, apesulo 17, saída PUCA, Jambo, Aracaju, decolando 10, curva esquerda. 5050, transponda e o controle 208, é o voo 992. Voo 992, planejamento correto no 8, recorte pronto para o estiver estacionamento. Boa tarde, muito obrigado. Cara da 90, boa noite. Boa noite, boa noite, 68, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, boa noite, 68. 35. 420, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. 014, pistão 3520. Após a na curta final, ali mantém no zero. Coordenada na curta final, VNA mantendo no zero, voo no 868. No solo 40, livre direita, chama em solo 121, decimal 9. Solo frequência 1219, boa noite, o centro 3520. Solo 3520, livrando a pista. 3520, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, tá, 3520. Sumia 8, a linha decola da 10, ventou no 00 graus com 99. Beleza, lá, boa noite, 68, da 10. Salvador, gol 1192 para posicionamento, está na posição 8. Gol 1192, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Contra táxi. Decolado aos 42, chão em controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, boa noite, 108. Controle Salvador. Bom dia, gol 1868. 1868, contato radar, saída PUCA, nível 230. PUCA 230, gol 1868. Para o taxi Gol 1192, 133 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza. Uno 1192, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, turno 1182-95, ajuste 10 no 4, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 2195 com a torre, Gol 1192. 192, está na espera da 10. 92, a linha decola da 10, vento 10 graus com 19. A linha decola da 10, gol 19. Boa noite, 68, controle. Diante, boa noite, 68. Centro Recife, no 26, decimal 85. 2685, obrigado, boa noite, 68. Centro Rio 170, chegada a Mário, desse mantém 50. 0, 0, 0, chegada a Mário, está na frente. O 992, decolador 5, no chão, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1992, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1192, boa noite. No 1 mais 2, contato radar, saída PUCA, nível 370. Saída PUCA, nível 370, gol 1192. Uno 192, chama Recife em 126.85. 31-70, desce para 2.500, do ajuste no 03, autorizado a RINAV, e reporta sobre o Terra Vida 366. Para 2.500, estado do 03, reporta a pressão do Terra Vida 366, para 31-70. Rodan 3170, passando Sierra Victor 366, iniciando procedimento terminado da Luzana. Sim, setor 1895. 1895, 3170. Salvador, bom dia, TAM 3170, estabilizado no RNAV da 10, passando Sierra Victor 372, está avistando, baixando para baixo. TAM 3170, avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 mais. Incêndio de pouso, 10, TAM 3170. Direita, chame 1-219. Direita 1-219, 3-170. Salvador, bom dia, TAN 3170. TAN 3170, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, TAN 3170. Boa 94134, bom dia, Charlie, confere. Pronto, cópia. Pronto. Boa 94134, autorizado com FINS, via Pesulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da Arbó 1, após Elefa, após posição Litbo. Aciona 5066, controle 120, decimal 8. Eu vou 9434, está autorizado com fim, nível de voo 360, picando 0, curva à direita. Você poderia confirmar por gentileza a saída? Saída Arbor 1. Após Elefa. Continuação, autorizado com o fim. 360, agora no Elefa. 510, direita. Depois, tipo, após Elefa, 5. Apesar do 21. Responde 5066, controle 1208. O 9434, cotejamento correto no 10, reporte para o pushback de saneamento. Autorização Guarulhos, informação Charlie. 1173, bom dia, Charlie, confere. Autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5071, controle 120, decimal 8. Cuidado 360 para Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté. Decola 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Mótila. 5071 transponder, 208 controle, voo 1173. 1173, procedimento correto no 4, reporte pronto. Chama quando pronto, 1173. Salvador, tá 3520, informação Charlie, autorização João Pessoa, bom dia. Tá 3520, bom dia. Informação Charlie, confere, 370, João Pessoa, pronto, cópia? Pronto, sim. Tá 3520, autorizado João Pessoa, conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, João Pessoa, via Pesulu 17, decola da 10 com curva esquerda na Puca, Jamo, Caju. 5061 é o transponder, 1208 é o controle, Protan 3520. Tá 3520, contagiamento correto no cordão 5, reporte para o pushback acionamento. Chamada pushback acionamento, tá 1812, desça para 2500 pés em inscrições, o ajuste 1013, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2513 para reportar estabilizado. 1-0, pushback acionamento. 1934, bom dia, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado pushback acionamento, reporte táxi, 9-3-4-3-4. turno 173, está com 177 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão, força. Turno 173,